Você ao consumidor. Alvorada M, a rádio que toca em você. Venha para o Mano Teixeira, Adora Deus. Dia 18 de agosto na Praça da Bíblia, a partir das 18h30. Louvor e adoração com Bruna Oli. Sou de adorado, seja o Senhor. Matusalém. Elizabeth Miranda. Ministério Vida e Tempo de Decisão. Noel Santos, Genival Matias e muito mais. A palavra de Deus com o pastor Celso Mar. Adorar ele, sair desse planeta e morar eternamente com ele. Foi para isso que Deus nos mandou aqui. Organização Igreja de Avivamento CNA. Pneu Sul, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1097, Monte Castelo, Terra do Gelo, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2570, Drogaria Cardoso, na Praça dos Leões e Mercearia Avante, no Mercado Municipal. O seu problema é o colesterol alto? Tome Acabe. É azia, gastrite, má digestão? É só tomar o Acabe. Mas se for refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado, você precisa tomar o Acabe mesmo. Sabe por quê? O Acabe é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Tá todo mundo tomando o Acabe para ter mais qualidade de vida, sem medo de comer o que quiser. E aí, já tomou o seu Acabe hoje? O verdadeiro Acabe. Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça para todo o Brasil. É isso mesmo. Nesse mês de aniversário, você pode trocar de óculos ou comprar seus óculos novos e só vai pagar as lentes. Nem pisca. Procure seu oftalmologista e vai logo para Diniz. 1 milhão de armações de graça. Você só paga as lentes. Não perca. Esse mês de aniversário é pra te ver bem. Diniz. Rádio Alvorada Gospel. Fala sério. Fala sério. Rádio como essa não tem igual. Essa sim. Alvorada Gospel, abençoando a sua vida. Alvorada Gospel, 100% Jesus. 100% Jesus. E 5. Antes do dia existir, antes da luz do sol brilhar.